Bruno 092, está autorizado a final do Electric Radio para 2000 pés, sem restrições, o ajuste 1017. Teste direto 2000, sem restrições, autorizado a final do Electric, 1092. Uno 233, chama agora Recife, frequência 1260, alterna 135, decimal 3. Recife, 1260, 1353. 1233. Azul 2704, autorizado Aracaju. Azul de Aracaju, 2704, obrigado. Chama agora Recife, 125.45, alternado 126.85. 2545-2685, muito obrigado, bom dia. 23, próximo a Índia, sem condição de decolar, sem parada. 23, passarei 2223, agilizando, a linha aí decola da 10, vento 190 graus, como 5 nós. A linha decola 10, agiliza, 2223, passando. Zero 092. 092, completa final, chame a Torre Salvador, 118.95. 1895, obrigado. Ono 755, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, ajuste permanece 10 no 7, informe estabilizado. Ok, gol Ono 755, 2 mil, informará estabilizado. 092, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vazar, 092. Dois campo à vista? Vemo. Os autorizados pistão no zero, vento 180 graus com 18 nãs, altímetro no zero, no 7. Livre pousar 10, no 092. Passaria 2223, decolado aos 33, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, chama o controle, bom. Trabalho bom também com a equipe. Controle Salvador, Enzo 2223, da Passaredo. Passaredo 2223, bom dia, sem contato radar, suba sem restrições para o nível 180, saída Arbono. Sem restrições, saída Arbono, sobe para 180, 2223, da Passaredo. No solo aos 35, livre à direita, chame em solo 121 decimal 9. 219, 192. estabilizado em LS, Gol 1755. Gol 1755, complete a final do procedimento, chama a torre Salvador, 1-18-95. 1895, Gol 1755, graça até decolagem. 5, parte campo à vista. Bom dia, está com campo à vista, Gol 1755. Chegou no 755, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 7. Confirmado, vento? 180 graus com 8 nós. E de propósito, pistão no 10, gol no 755. Após água, voar o destino, o Conquista 2223. E coordenação passaria do 2223. Passou, escuta, guarda o 23. Com 1 no meia dúzia de nós agora. Autorizado o Conquista da presente passaria 2223. Bom, Conquista presente 2223, passaria, obrigado. Ele mantém no zero. A linha decola 1-0, vento 1-8-0 graus, como 5-9. Obrigado, decolar em 1-0, como 7-5-9. 759, decolar 242, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom domingo. Salvador, muito bom dia, voo 759, cruza 1600 pés. Voo 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Direto Leda para o 360, 759, obrigado. Polo 759, controle. 759? Voo direto Ognave, está presente. Ognave, obrigado. Chama agora Recife na frequência 128.35, alternado 125.1, voo no 759. 2835251, obrigado, bom dia. Pedro 2223, chama agora Recife, frequência 1260, alternado 135.3. Com Recife agora, chama 2223, 1260, 1353, tá bom, Domingo? Promete. Obrigado. Controle, Salvador, bom dia, Xané 612. Xané 612, mandei a sua identificação. Voe e TAP, desça para o nível 050. Para o 050, por onde é TAP 6312. Pela 63 no 2, desça para 2000 pés sem restrições, o ajuste no 0 no 8, está autorizado a final do ILS Xoradio. 2000 no 0 no 8, vai acontecer estabilizado então, Xoné 63 no 2, obrigado. Sabatango, Mike Bravo Uniform, approval text, report on holding point runway. Report on Pet Papa, minute 118. Tango Mike Bravo Uniform, clear to line up and wait runway 17. Tango Mike Bravo no Fórmula, report ready for takeoff. Maintain position, Mike Bravo no Fórmula. Mike Bravo Uniform, are you able to turn immediately after takeoff? Roger, Papa Tango Mike, Bravo Uniform, clear takeoff runway 17, wind 180 degrees, 15 knots. Clear takeoff runway 17, after the departure, airborne, road immediately left back, back on it. Roger. Papatango, Mike Bravo Farm, take off at 08, expect to call Salvador departure. Can I go from? Call Salvador departure, went to 0048. Stand by, Papatango, Mike Bravo Farm, maintain this frequency. We're maintaining this frequency, Mike Bravo Farm. Atoy Salvador, 118.95. Oi, Salvador, em 1895, Oxana R6312. Oi, Salvador, Oxana R6312. Oxana R6312, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 108. Aguarda, confirme, pista molhada? Negativo. Ok. Patango Mike Bravo Uniform, contact Salvador Departure Control 120.8. Salvador Departure 120.8, Mike Bravo Uniform. Approach Control, Patango Mike Bravo Uniform, airborne 1817, one more departure. Mike Bravo Uniform, Bruiser contact on the passage, climb level 180. We are clear, mobile, fly direct mobile. Climb into flight level 180, flying direct mobile position, Mike Bravo Uniform. Mike Bravo Uniform, confirm your estimate time arrival. We are estimating Sierra Lima Sierra 1205, 1200. Os autorizados, Xané 6312. Coxiné 6312, solo 12, libere primeira direita, chama o solo Salvador, 121, decimal 9. Liberando a direita, chama o solo 219. Mike Bravo uniform is under visual condition. We are changing rules from present position. And we are estimating CRC Halima cell 1145. 1145. Mike Bravo inform, confirm your flight level to destination. 145. Roger. Then cancel 1113, climbing and maintaining flight level 145, and the clear to little flight direct Sierra Sierra Lima Sierra, Mike Bravo inform. Climbing to flight level 145, flying direct Sierra Lima Sierra, Mike Bravo inform. Papango Mike Bravo Uniform, contact North Recife Center, frequency 125.45, is unable 126.85. 125.45, 126.85, Mike Bravo Uniform.